página 7 nos traz mais uma questão. O tamanho dos problemas e acontecimentos. Eu só vou ler esse texto. Aprenda, irmão. 100% das vezes, o que ouvimos deve ser diminuído na nossa imaginação. 100% das vezes, o que nós ouvimos precisa ser diminuído na nossa imaginação. Em outras palavras, 100% das vezes que a gente ouve alguma coisa, a nossa mente cria uma imagem ampliada daquilo. Se você ouvir falar, eu fui no hotel tal, lá em Porto Seguro, que maravilha, olha, é uma coisa estupenda, é uma coisa... Você chega lá, 100% das vezes, a expectativa sua é sempre maior do que a realidade. Vai acontecer o inverso em muitos lugares, mas em todos os lugares que alguém disse menos. A rainha de Sabá disse a Salomão: eu estou vendo com os meus olhos que o que me disseram é muito menor do que a realidade. Me falaram muito menos, o teu reino, a tua sabedoria, a tua glória é muito maior do que eu ouvi dizer. Quando disseram menos, pode ser que você tem a sua expectativa superada lá. Mas geralmente, tudo que ouvimos gera em nós uma imagem muito maior, tanto das coisas boas, quanto das coisas ruins. Irmão, aconteceu um negócio ali, e olha, fulano levantou, e na hora aconteceu isso. Pode ter certeza, todas as vezes que nós ouvimos algo assim, a nossa imaginação projeta algo muito maior do que o que realmente aconteceu. E todos nós, saiba, todos nós, sem exceção, na hora em que formos reproduzir, tendemos a exagerar. Eu posso contar para o Tiago o que eu ouvi de alguém. Sabe por quê, Tiago? Porque aí o Joaquim falou assim: quem é que vai fazer isso? Ele falou desse jeito comigo, Joaquim. O Joaquim. Agora, o jeito de falar, quem é que vai fazer isso? É a minha expressão, não a do Tiago. Não a do Joaquim. O que o Tiago vai receber é o impacto da minha expressão, da minha ênfase, que sempre será diferente do que realmente foi. E para ele, será sempre maior do que a verdade. Então isso é um princípio. Normalmente, todos nós tendemos a ampliar a imagem do que apenas ouvimos. E ao passarmos adiante com palavras, sempre seremos agentes de distorção da notícia. Quando tomamos conhecimento de algo, precisamos aguardar até que tenhamos toda a visão da verdade, da realidade. Esta visão da verdade só acontece com o passar do tempo. Portanto, se logo ao ouvirmos alguma coisa, já transmitimos adiante, estamos caindo em uma cilada de falta de sabedoria e podemos gerar problemas irreversíveis. Pastor, vem cá. Pastor, eu preciso contar uma coisa. Pondere. Eu queria que os meninos estivessem aqui. O Rafa, o Matheus sabe uma historinha das três peneiras. Eu não vou saber dizer aqui a historinha, mas eles aprenderam, acho que lá na escola, três peneiras. Passe pela peneira. Isso edifica? É você que ensinou, né, Dani? Então vem cá, por favor. É a escola lá de casa, é porque eu não completei, de casa. Esqueci uma peneira, gente. Ah, é. Primeiro você passa na peneira da verdade. Isso é verdade? Isso é verdade, né? Você ouviu diretamente a história de duas crianças, a criança falando com a mãe alguma coisa num coleguinha. Aí a mãe vai ensinar que ele deve passar primeiro o que ele, antes dele começar a falar, que ela ia pergunta para ele, pede para ele passar pelas peneiras. Aí fala: você ouviu? Aí fala: não, meu coleguinha que contou. É verdade? Não sei. Aquela pergunta: tem certeza que é verdade? Ele falou: não sei, porque meu coleguinha que falou. Aí ele falou: então não passou na peneira, não conta. Aí ela fala outra peneira. Depois você saber se é verdade, você tem que passar na peneira da bondade. Mas eu acho que está faltando uma, mesmo se edifica. Não. Tem que pegar a historinha. A da bondade, né, para ver se está falando uma coisa boa do coleguinha. Aí ele falou, não, não é muito boa, não. Ela falou, então, não me fala, porque eu não quero saber, porque não passou na peneira. E a última, que eu não estou lembrando exatamente, mas se aquilo ia edificar, né? Aí ele pensou bem e falou, ah, não vai edificar também, não. Ela falou, então, não conta, porque não passou. Aí a mãe, muito sábia, né, vira para o menininho e fala, agora pensa uma coisa boa desse coleguinha seu, que você ia me contar uma coisa que não era, né, agradável. Vamos pensar numa qualidade dele? Aí ele pensa, pensa, aí ele pega e conta uma coisa boa daquele menininho. Então, sempre que a gente for falar alguma coisa, a gente deve passar nas três peneiras. Né? A peneira da verdade, a peneira da bondade, e se é uma coisa que realmente edifica. Né? E isso serve para nós. No dia que eu li essa história para eles, eu aprendi muito e falei, realmente, a gente precisa passar tudo nas peneiras. E não é fácil, e às vezes a gente esquece. Né? Eu passo em duas, não passa na terceira. Mas é um aprendizado diário e é um exercício diário de estar cuidando do que a gente fala. Amém? O Geraldo me entregou aqui um texto que eu já dei uma olhada aqui, não está na apostila, Provérbios 13, 3. Calar evita a ruína. E o Provérbios 12, 18 está aqui. Língua grande fere, língua sábia traz saúde. Veja a página 8, irmão, da apostila. A primeira peneira, isso é verdade? É verdade, me falaram mesmo. Toda vez que a notícia, que o assunto começa com essa expressão, me falaram, pode deletar, irmão. Seja sábio, toda vez que chegar algo em você que começa com me falaram, ali você estanca o fluxo daquilo. Acabou. Você será o mais beneficiado. E se você e eu tivermos esta qualidade, Deus vai poder confiar em nós muitas coisas. Se nós temos esse defeito, saiba que há muitas coisas na nossa vida que ficaram bloqueadas, porque nós somos uma boca aberta só para coisas que não edificam. Não, mas é verdade, se começa com me falaram, pode ter certeza. Eu estava em Brasília, o Naum estava comigo, estávamos no acampamento, e no almoço, assim, uma irmã veio e fez algumas perguntas, assim, periféricas. Eu vi, essa irmã está sondando, essa irmã está querendo saber algumas coisas, e de repente ela falou assim, não, eu vou direto ao assunto. Você está morando em São Paulo? Eu falei assim, não, porque me falaram que agora você é ministro lá na igreja da pastora Valnice, e você está morando em São Paulo. Eu falei assim, ô, minha irmã, não é verdade. Mas me falaram. Eu falei assim, irmã, mas eles me disseram que isso. Eu estava no sítio com um irmão, lá para o lado de Lagoa Santa, e lá me encontrei com algumas outras pessoas, e alguns que eu não conhecia. Um chegou para mim, vem cá, pastor, por favor, me levou num canto. Me disseram que você está morando em Manaus. Eu disse, não, irmão, mas me disseram que você está morando em Manaus. Eu disse, irmão, eu nunca morei em outro lugar senão Belo Horizonte. Oh, que interessante, que engraçado. Me falaram que você estava morando em Manaus. Já me colocaram morando em todos os lugares. E isso em Jerusalém. É, estamos no congresso lá em Petrópolis. Lá, assim, não, ele mora em Jerusalém. É verdade, irmão? Vocês estão achando que é brincadeira? É verdade. Estados Unidos. Se começa com... Isso aconteceu porque as pessoas me viam ministrando com um irmão líder em Manaus. Então, presumiram que eu estava morando em Manaus. Me viram ministrando com irmãos em São Paulo, presumiram que eu estava em São Paulo. Teve uma época que eu viajava todo mês para ministrar nos Estados Unidos. Ah, você está morando nos Estados Unidos. Então, a pessoa... Se começa com me falaram, decidi, vou tomar uma atitude sábia. Deleto aqui. Você está entendendo isso, irmão? Segunda frase, que pode ser verdade, mas começa com, eu acho que... Não, Paulo, eu na verdade, eu vou te falar a minha opinião, eu acho que na verdade isso... Se começou com eu acho, pode deletar. A Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. O tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Que versículo poderoso, irmão. O tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Provérbios 18, 2. Eu não quero isso para mim, Senhor. Irmão, presta atenção. Isso está dentro de uma apostila que tem o título, estamos aprendendo a cuidar de vidas. É verdade. Mas está dentro de uma ministração que o Senhor começou conosco hoje, dizendo assim, tem coisas que não acontecem na tua vida, porque existem pequenos detalhes que precisam ser consertados, que estão distantes na sua mente das coisas espirituais, mas são o motivo, a razão, a causa genuína de muito problema. O que se vê, página 8 ainda. Nossa visão sempre é limitada e parcial. Uma historinha tão simples, irmão. Três cegos encostaram no elefante e perguntaram aos cegos, como é um elefante? E o cego passou a mão na unha e falou, o elefante, ele tem um casco grosso, rusgo, engraçado. Depois em volta tem uma carnezinha mais mole. O outro cego diz, de jeito nenhum, você está completamente enganado, seu estúpido. Um elefante não é isso, um elefante é um caule grosso, comprido, parece uma mangueira. Olha. E veio o terceiro e disse, vocês dois são estúpidos, vocês dois não sabem de nada. Eu vi, eu sei o que eu estou falando, um elefante não é assim. E deu a sua opinião também sobre como elefante. Todas as coisas, irmão, podem ser vistas de inúmeros ângulos. Quando nós declaramos, eu vi, eu pus as, eu sei, eu vi, ele entrou, eu vi a hora que ele entrou, aí ele chegou lá perto dela, tirou do bolso e passou para ele. Eu vi, foi ele que entregou a encomenda. E de repente, era só o office boy que chegou e entregou a carta com o homem do correio. Ou qualquer outra coisa, não era nada. Mas eu vi! Mas o que você viu ainda pode não ser o que você está pensando. Então eu preciso entender, Senhor, eu só preciso de uma coisa, me render. Eu não posso ser alguém que tudo que vê já fica todo... Mas por que isso? Tudo que vê. Já vai dando pitaco, já vai dando... Calma! Espera, porque de repente você é o cego que está passando a mão só na unha. Espera para você ter a visão do todo. Irmão, um texto isolado do contexto só é pretexto para um defeito. Da mesma forma, uma visão, uma ideia, um sentimento, uma convicção isolada do contexto só gera problema. Diga comigo, irmão, eu estou aprendendo a ser mais sábio. Eu estou aprendendo padrões de Deus.